sexta-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. O quarto é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Tô chegando aqui com notícias da coletânea sertaneja que é destaque na Parada Lusa. O ranking oficial de coletâneas do mercado musical português traz nessa semana em sua oitava posição o álbum Novo Sertanejo. O CD traz 20 canções de representantes do sertanejo universitário brasileiro. Entre eles, artistas mais conhecidos como Cristiano Araújo, Thiago Brava, mas também revelações como André e Cadu, Victor e Neto e Diego e Júnior. Destaque ainda para a canção Não Tô Valendo, da dupla Henrique e Juliano, com participação do João Neto e Frederico. O CD já está há 7 semanas no top 10 de compilações no ranking divulgado pela Associação Fonográfica Portuguesa. É o sertanejo cada vez mais no gosto dos portugueses e o Brasil agradece. E a dupla Hugo Pena e Gabriel, que havia sido desfeita em maio de 2011, está de volta. Após 2 anos de separação, a dupla Hugo Pena e Gabriel está de volta à ativa. A notícia foi dada de maneira sutil através de um vídeo postado no perfil dos dois artistas, né, no Instagram. As imagens apresentam a dupla executando a canção Estrela, sucesso nos tempos em que cantavam juntos. No período em que eles estiveram separados, ambos tentaram emplacar carreira solo. O Gabriel ainda tentou cantar com outro parceiro, mas não conseguiram a mesma repercussão de quanto cantavam em dupla. O motivo da separação não chegou a ser declarado por nenhuma das duas partes, mas as entrevistas durante os 2 últimos anos mostravam que o relacionamento não havia acabado bem, que realmente tinha acontecido uma briga. A previsão é que Hugo Pena e Gabriel soltem um comunicado oficial em breve, confirmando a informação. Entre 2004 e 2011, os sertanejos emplacaram diversos sucessos. Entre os maiores hits estão Morro de Saudade, Mala Pronta e Estrela. E a dupla João, Lucas e Marcelo vão aos poucos se afastando do Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, mostrando que a dupla tem várias outras caras. O Marcelo, por exemplo, é um dos compositores da nova música de Victor e Léo, Na Linha do Tempo. Eles estão lançando uma música nova chamada Cachaça ou Você, que está no DVD deles e que é bem divertida, tanto a história quanto o ritmo, bem mais sertanejão. A história da música é o seguinte: o rapaz estava bebendo e conhece uma moça, se apaixona e casa com ela, aí ela pede para ele parar de jogar futebol, de pescar, bom, até aí tudo bem, mas quando ela pede para ele parar de beber, ele prefere a cachaça. E o refrão diz assim: se a cachaça te trouxe, que leve você, que eu vou beber até te esquecer. Cheiro de sucesso, viu, gente? E você já ouviu as novas composições do Carlos Pitt? Uma é A Saudade Aperta e a outra é Ranchinho. As duas românticas, inspiradas, bonitas. O vídeo foi gravado na casa de Carlos Pitt. Você pode conferir os vídeos com essas músicas no carlospitt.blogspot.com.br. E se você quiser assistir vídeos de shows, clipes e a exclusiva cobertura do aniversário do Corinthians, pode acessar a tvcp1.com. Semana que vem eu tô de volta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Acesse www.carlospitty.com ou www.youtube.com/carlospittyoficial. Programa do Carlos Pitty, Brasil e Portugal ligados aqui. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitty. Alô, nosso amigo Carlos Pitty, aqui é o Victor e aqui é o Léo, nós estamos com você. Alô, Carlos Pitty, aqui é o Seba do Inimigos HP. Oi, galera, aqui é o André. E aqui é a Karina. E nós também estamos no programa do Carlos Pitty. Aqui quem está falando é o Zé Henrique. Oi, gente, aqui é o Gabriel. Nós também estamos ligados com vocês aqui com o nosso amigo Carlos Pitty, valeu? Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui.